prazer. Devolva-me a vontade de viver, que ela roubou de mim. Deus, me faça esquecer aquele amor, faça meus pedaços, por favor. Não me deixe assim. Eu não sei como tudo aconteceu. Foi chuva de verão que se perdeu em meio à areia quente do deserto. Deus, eu tenho a vida toda pra viver. Eu não insisto tanto com você. Esse amor eu quero me esquecer. Deus, por favor, me ajude agora. Põe a paixão morta fora. Tire essa dor do meu peito. Me ajude a viver. Deus, esse amor é um perigo. É tempestade, é castigo. Deus, por favor, eu te imploro, me ajude a esquecer. Meu Deus!